pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor, quem encontrou que devolva ela. Caneta azul, a sua caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, a sua caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Júlio Chagas, novo sucesso do Brasil. Todo dia eu viajo pra o colégio.